208, coro Napa Hotel, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, gol no 940 da Eulia da Brilhe, passa 1500 metros para o 360. Gol no 940, boa noite, contato radar, saída da Eulia da Brilhe, sub e manter nível de voo 360. 360 da Eulia da Brilhe, gol no 940. LS Campo à Vista, gol 884. Gol no 884, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 1895. 7-1895, gol 984, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol no 884, estabilizado ILS, 3 milhas do Índia Serra. Gente, no 884, continua a aproximação, aguarde pista 0 livre. Vai dando, gol 984. Gol no 776, solo 5000, libera a direita, chave som 29. Boa. Dois, na três, zona, nove. Três, um, nove, sete, prossiga. Ok, após o passageiro ficar livre. O quatro, baixou e travou? Baixou e travou, boa noite, oito, quatro. Mate pista, é o novel, pouso autorizado, 100 graus, uma dúzia, nós, 1884. Livre pouso, pista 10, 1884. Um 776, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, no 776. Salvador, passareiro 2231, tá com 31 de POB, 7 horas de autonomia alterna Brasília para o táxi. 231, confirma autonomia em POB? 2231, tá com 31, 31 POB, 7 horas e 15 de autonomia alterna Brasília para o táxi. Autorizado o táxi via parte 1 no Índia, no posto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 5, bateria 2831. 15, autorizado o táxi via parte, o Índia no posto de espera vai chamar a torre 1895, 2231 no passareiro. 776, o 776 está na alfa, antes da Juliette. O 776, mantém a posição antes da Juliette, após a passagem do ATR do passareiro, está livre o ingresso na Juliette para o gate 03. Mantenha a Juliette, após a passagem do ATR da Passareira, está autorizado o ingresso via Juliette para a posição do gabinete, no 776. 884, solo 00, direito, 121, décimo 9. 219, boa. Oi, muito boa noite, passo, Tadeu 2231, no próximo ponto para dar 10. Aliar e manter, passo 2231. Aí, mantém na 10, passo 2231. De Alfa, portões da Juliette. Alfa, portões da Juliette, 884. Trip não, desculpa, eu passarei 2231, 100 graus, 1-12, decolagem autorizada. Está autorizada a iniciar da 10, passarei 2231. Veja até, acaba vendo falando trip. Torre Chabou, passarei 2231 ou não? Não, não, livre decolagem 100 com 1-12. Iniciando, obrigado, 2231. Linha 728, boa noite, aciona a identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1095, autorizado e TAP da presente. Mantenha antes do Juliette, botão previsto 09. Mantenha antes, voo 884. Salvador, 7, tá? Na próxima, Sérgio. Apenas 3,530, 1,340. 3, decimal 25, voo 0. Pessoal, 95, ajuste 0,05. 0, vai E muito boa noite, passarelo 2231, decolou esquerda, Momo na sua escuta. Passarelo 2231, boa noite, contato radar, saída Momo, subir e manter nível de voo 180. Subir e manter 180 no perfil da Momo. Passarei do 2231. Salvador, o 3197, boa noite, pode estar em prato. Boa noite, 3197, pista 10, autorizado alinhar, decolar, vento 100 graus, 10 nós. E decola, pista 10, tá 3197. Controle 3197, cruzando 3400. Pode, Vadael. Muito boa noite. Autorizado da Elda presente. Então, 3197. 3197, vai, Vadael. Web 6728, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado, final do procedimento LS, reposta estabilizado. 2005, reposta estabilizado, linha 728. Então 3197, passa nível de voo no 60, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 3325, boa. Então, Romeu, Tchelix, vem, boa noite, como fica o seu Serra, precisa? Lado. Estabilizou agora. Web 6728, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Bom, pô. 5, rota direta, decolando a pistão no 7, com a primeira curva direita, restrito, 1000 pés, carregar a chave. Responde... 5412, controle 120, decimal 8. 728. Sim, Alfa Romeo meu Tia Alex Ray, confirmando o restrito mil pés, primeiro chefe. Tracionamento, torre 1 no 8.95, correto? Estacionamento Romeo Charlie X-Ray, reporte para o táxi. Passaredo 2231, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife agora 125.45, alterna 126.85, obrigado, muito boa noite, Passaredo 2231. Boa noite, boa viagem. Tá na 728. 728, sala 19 e 219. 219, boa. Alô, Salvador, uma boa noite. Web 6728, pista livre. Web 6728, boa noite. Autorizado táxi de Alfa, Juliette, Gate 04. Alfa, Juliette, portão 4, 6728. autorizado, Papá Tango Romeu, Tia Alex Rey, chame para ingresso pista 197, a partir do Pátio da Mata.